Deus é mais Bahia sangue bom. Deus é mais Bahia de todos santos. Deus é mais, fica com Deus. Deus é mais, fica com Deus. Nyama, nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. Les filles sont Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a África. Paz em todas as comunidades. Viva a festa, viva a vida, viva o amor, viva o Davi. Negro de Cacique, a la vez de cola. Deus abençoe o Brasil.